mundo em seus olhos. Indefeso fico em transe hipnótico, tão vulnerável a esse amor. Entrego minha vida pra você fazer o que quiser em troca de nada. Só por um beijo seu eu fico de graça. A força desse amor me leva tão longe. Estar em seus braços é deitar sobre as nuvens e amanhecer com o seu olhar. Mais do que prazer, mais do que I'm not afraid to die.